Controle, voo no 715. Confira as intenções, se a senhora vai manter essa prova por mais quanto tempo. Voo no 607, reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo, 607. Então vai ter que contornar ela, mantendo essa prova. Vai, provavelmente vai passar o localizador um pouco. Tem com... 119, alterna com 20, 4 horas e 20 de autonomia. Taxi autorizado, direita, Alfa, ponto esperado no 0, na Charlie, chamar a torre 18.6, ajuste no 0, no 3, padrão, bom voo. Aqui na Charlie, chamar a torre 18.6, bom dia. Taxi no 642, com 79 a bordo, 3 horas e 27, atendendo Fortaleza. 5 milhas, igual no 715. Condições curvando a proa 160? Negativo, nenhuma delas. Gente, então mantenha essa presente proa e informe no término do desvio. 715. Controle igual no 607, confirme, vamos passar o localizador? No 607. Curva à esquerda, proa 110. Informe no curso localizador. Já interceptando o curso, 607. Reduza para aproximação. Reduzindo. No 7 e no 5, manter essa proa por quantas milhas? Mais 3 milhas, no 7 e no 5. Positivo. Após o término do desvio, curvará à esquerda na proa 140. Tem condições? Após o término do desvio, esquerda 140, no 7 e no 5. Rio 9648, chama agora o controle Salvador, 11935. 11935, Rio 9648. Rio 3597. Tem a posição da Juliette, o 3597, o aeronave da Gol que irá cruzar a Juliette. Sente. Inicialmente, desça para o nível 060. Mantendo presente pro 060 no nível 964. Gol no 7 no 5, desça para o nível 040. 040, gol no 7 no 5. 3053, mantém o 060? Sim. 3053. 3000, 607. Gol no 804, na escuta. Gol no 607, desça para 2000 pés. Ajustou o tímetro no 013. 2000, 1013, 1607. 804, estabilizado. 804, chame agora a torre 108.30, bom pouso. 23, boa. O gol no 7, 15, condições voando a proa 115. 115, negativo ainda. Mais umas 2 milhas, gol no 7, 15. Gente, então está autorizado a interceptar nessa proa. 715. Gol no 607 no localizador. Firmo. Pede aproximação, chame agora a torre 108.30, bom pouso. 23, obrigado, bom dia, 607. Gol no 7 e no 5, desça para 2000 pés e forme o curso localizador. 2000 pés, formará, gol no 7 e no 5. Rio 9648, desça para 3000 pés, Rio 9648. 3000 pés, Rio 9648. Controle ao Marco Max. Mike Golf Mike, mantenha 500 pés, corredor Axé, reporte. Reporte fora da barra. Aqui, botará fora da barra. Então, 3153, reautorizado nível 040. Chama agora controle Salvador, 11935. 040135, boa. 3153, mantenha descendo para o 040, na proa 220. Positivo, 3153, curva à esquerda, proa 170, limitado pelo localizador. Esquerda 170, desce para o 40, limitado pelo lock, está 3153. Motor ligou no 607? Siga. A torre não responde, não. Chame 118, meia dúzia. 14, é o 607. 1715, desça para 2000. Forme no Gol 1715. No curso, descendo 2000, Gol 1715. 180, Gol 1897. 48, desça para 3000 pés, o estoutímetro no 0, 1, 3. Ok, baixando 3000 pés, 1, 0, 1, 3. 1648. Visão 53, velocidade de cada. 2-1-0 nós. Reduza para 1-8-0 nós. 1-8-0 nós, 3-1-5-3. Solo Salvador, bom dia, boa noite, 04 Livro. 4, Alfa, mantém essa Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 1804. 1170 por uma centena. Então, 3179, essa identificação, chegada a Bonfim, desça ao nível 060. Identificou 060, 3179. Gol 1897, chame agora o controle Salvador, 11935. 1935, Gol 1897, bom dia. Gol 3153, atenção no ordem. Confirme. Bom dia, Gol 1897. 1897, vou ir na proa 190, descendo para o nível. Está mantendo 050? Está mantendo 50. Tem esse nível então. Porque a gente pediu o GPS para o pistão 10. Sim, a gente mantém essa presente pro, aguarde a autorização pro GPS. Ok, esquerda 190, Gol 1897. 3153, atinge o 40, intercepta o lock. Gol 3153. 3153 não foi autorizado a interceptar o localizador. Mudado como limite o lock. Reduza para aproximação 3153. 3153, reduzindo. Rio 9648, desça para 2000 pés. Informe no curso. 2000 pés, 9648, daí. 3153, mantém o 40. Desça para 3000 pés, o estoutímetro no 013. 3103, 3153. 1715, passando externo. 9 torres, 108, meia dúzia, 0. 18, meia. Desça para o nível 040. 040, mantenha 190. Positivo. 97. 1897, corrigindo curva à esquerda para o 150. Esquerda 150, Gol 1897. 36. É só primeiro precisa estacionar e cortar. Ciente, estou ciente, porque aqui em Salvador nós trabalhamos com pré-atividade, ok? Já estou ciente, se o tráfego para Guarulhos 360 será coordenado, pode prosseguir o táxi via Alfa, manter da Juliette, até a informação no seu portão. Alfa, antes da Juliette, obrigado, 607. Siga Mike, Golf Mike. Já redução para aproximação? Afirmativo. 3153, atinge 2000. Já para 2000 pés, altimetro 0013. 2000, 1013, 3153. Rio 9648, Xalagoa Torre, 108.620. 108.60, 9648. 6607. Gol 1897, pode curvar à esquerda próximo do 366? Realmente, do senhor do serviço 368. 368, ó, ele está com 159. Positivo, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, gol 1897. Siga. Confere? Positivo. Obrigado. Siga Mike, Golf Mike. Golf Mike, controle. Siga. A fonte da Juliette, 1795. Paulo 3, 5,4, pushback acionamento. Portão no quadro autorizado, da remota, chame táxi. 5,4. Feita Farica, posto para regresso. Confirmar que está liberada a frequência para você. Vou direto para Farica e reporta para regresso. Obrigado. Cinco três, complete o procedimento, chama agora a torre 108.62, bom pouso. 108.62, obrigado, bom trabalho, 3153. 897, desça para 2.500 pés, estou tímido no 0, no 3. Reduza para aproximação, informa para São Servido 366. 2.500, reduzindo, informará no 366, gol 897. Não, 3.600, será coordenado, ok? Tá bom, muito obrigado. Confirme para quanto, senhorita? Confirme indicada. Estamos com 250 nós. Inicie redução para 220 nós. 220 nós, agora. Controle azul 4069, cruza 1.700. Azul 4069, contato radar, subiu nível 360, sai da colha. Sai da Gola e Gonza 360, azul. Então, 3179, após Pelô, mantém a proa limitada pelo localizador. Mantendo a proa após Pelô, limitado pelo localizador, 3179. O 3179 é um leve desvio à direita por formações, ok? Confirme. O 3179 está desviando à direita por formações. Qual proa e por quantas milhas? Aproximadamente 5 milhas, não é nem isso, 2 milhas. Uma grande nuvem aqui. Centro, livre de views. Obrigado. Solo Salvador, 19648. 19648, táxi autorizado, Alfa Kilo Pátio 3. Gente, Alfa Kilo Pátio 3. Solo Trepe 154, com 4 horas de autonomia, alterna Recife, POB 37. Táxi autorizado, Juliette Alfa, teu ponto esperadão no 0, na Charlie, chamar a torre em 1 no 8, decimal 6. Ajuste padrão no 0 no 3, o Trip 55 no 4, bom voo. Juliette Alfa, na Charlie, 26, Trip 55 no 4, obrigado, bom dia. 3179, autorizado 2000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 3. 1013 2000, 3179, já voltou na direção de Pelô. Aí. Então 3179, início de redução para 1809, nós, número 3 para o pouso. 1809, 3179. Controle Salvador no 642, decola na escuta 2300 na Puca. Voo no 642, contato radar na decolagem, sou nível 410, sai da Puca. 410 na Puca, voo no 642. 3179 passa pelo, mantendo a prova. No 642, sub restrito nível 390. 390, voo no 642. Então, 3179 para o localizador, curva esquerda para o 140, autorizado final, reposta avisada. 140 autorizado e LS a pista 10, reportaria estabilizado, 3179. O Solo, poderia confirmar a posição para o Rio 9648? Já estamos no Pátio 3. Gente, observe os sinalizadores. Número 3597, cordial bom dia, autorização Brasília 360. 3597, Brasília 360, será coordenado. Já gole ou a Momo? Gole ou fita? Vale o feito, obrigado. O Rio, confirme, tem sinalizadores aí no Pátio 3? Para na parada da nave? Agora já, senhor. Grato. Yes. CF3 Galeão, tô seguindo o tráfego, irei coordenar, número 2, confesso. Muito grato, 3158, cara. Pode prosseguir via Alfa, Kilo, Pau, Portão 05, correção, Alfa, Juliette 05, tá 3153. Alfa, Juliette, para 05, 3153, acaba bom. localizador avistando 3179. Então 3179, complete final, reduza para aproximação, chame torre, torre 1196. Confirmando 1196? 1186, então 3179. 1186, chamarei, obrigado. Azul 4069, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 13325, azul 4069. 17, autorizado Salvador, Brasília, nível 360, aerovia UP Zulu 17. Decola 10, curva direita, perfil Gole ou Fito, código 5406, frequência do controle em 19.8, torre em 18.6. 360, Absolu 17, decola da 10, curva direita, saída Gole, 5406, transponder, 198, controle e a torre 118.60, 3507. Correto, 04 ao portão, checkpoint para o pushback e acionamento, 3507. Camarada, obrigado. 2545, gol no 642. 2635, 1045, obrigado, tenha um bom dia, gol no 642. Bom. É, tá ciente do hotel, na sua escuta para autorização. Gente, em 2 minutos eu pago sua autorização para Guarulhos, 360. Sempre, obrigado. Se Alfa Juliette, portão 09, a próxima perna é com fins? Afirmativo. E coordenar o 3000, ok? Obrigado. O número 07, copia? Copia, senhor, prossiga. Salvador Guarulhos, 360, aerovia Upper Whisky 50. Decola dono 0, curva à direita, subida da El Transição de Ner, código 5413, frequência do controle em 119.8, torre em 118.6. Gente, autorizado, 360 Guarulhos, Upper Whisky 50, decola pistão no 0, curva direita da El de Ner, o transponder 5413, controle 198, torre 186, o gol no 607. Correto, 06, portão, chifando para o pushback, acionamento. Chamará o 607. Galeão, aguarde a autorização, gol 1804. Guardando, gol 1804. Sua posição, por gentileza, pro gol 1897. Bom, o portão é o 09, gol 1897. O senhor passou aí um pouco, então prossiga via Índia, contornando aí o setor até o portão 09. Ok, você ouvir a Índia até contornando aqui para voltar para o norte, vou no 897. Salve Salvador, bom dia, 3179, liberou na 3179. Salve Salvador, bom dia, 3179. Índia, portão 2. Índia 2, 3179. Controle de Salvador, bom dia, Trip 5514. Trip 5514, contato radar, suba nível 150, saída Puca, transição Jamo. 150, Puca, Jamo, 5514. Diga que é, tô ciente no nível 120. Afirmo, é contato. Seu número, ó, 2 para cópia, aguarde. Guarda não. Galeão 360, copia? Pião, prossiga. Autorizado, Salvador Galeão 360, aerovia Upes Uluno 4, até Toquinha, após Upper Alpha 317. Decolada 10 com a direita, subida da El Transição Blaze, código 5422, frequência do controle 1-9-8, torre 1-8-6. Estão 3153 autorizado, Galeão, nível 360, aerovia superior Zulu 14, até Toquinho, pós superior Alfa 317. 5422198, controle, torre, pera em meia. Confirme só o transponder? Confirme. Podia repetir só o transponder, por favor? Afirmativo, 5422, entendido. Correto, 05 portão, checkpoint para o pushback, acionamento, estão 3153. Obrigado. Salvador Ground, good morning, Condor 853, position number 11, information from Sierra Quest, start up. Condor 853, number 3 to cop, standing by to cop, Condor 853. Standing by, Condor 853. Confirm for level 330. Condor 853, affirm flight level 330. Roger, roger. Standing by. Controle Salvador, muito bom dia, 6709, com a informação, hotel. Web 6709, sua identificação, chegada Bonfi, desça nível 040. 040, na Bonfi, 6709.